Tioca Alfa, informando o término de reboque até o pátio 3, posição 4. Correto, agradeço, boa noite. Boa noite, obrigado, senhor. Solo, o SAM 3561, posição 08, seu SAM, pronto para o puxa de estacionamento e cópia. 3561 está livre para o estacionamento, copia? Está ativo, senhor. Autorizado nível 380 para Brasília, aerovia Upazulu 17. Decola da pista 10, curva direita, saída Gola e transição ao Fito. O transponder é 5133, o controle opera em 119, decimal 80, corteja. Está ativo, senhor. Está aprovado Brasília, nível 380. Lapper do Lupo 17, decola 10, curva direita, gole e porfita nossa saída. 5133 o transponder, 10980 é o controle de Salvador, 3561. 3561 correto, QNH 1013, tá livre, puxa e chame para o táxi. Câmara táxi, 3561. Mitsubishi Titan 3603 com 9-4 a bordo, 4,15 de autonomia, alternando o Galeão. Está livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da Charlie, ajustado no 013, quando ponta a torre em 18,62. Tenha uma boa noite, um bom voo, TAM 3603. Autorizado Índia Alfa no ponto de espera, pronto, 1,86, a torre 3603, bom trabalho. Tá 3.003, tá confirmando que a gente prossegue Alfa e Charlie. Confirme. É o Tan 3.003 novamente, começando a prosseguir Alfa, após Alfa prossegue via Charlie. Afirmativo, ponto de espera na Charlie, chame a torre do 3, ok? Ponto de espera na Charlie, 1.86, obrigado. Olá, boa noite, o Tan novamente, 3.561, está falando para o táxi pronto com o POB de 49. Nossa autonomia de 4 horas e 5 com fim, não alternando 3561. 3561, está livre, prosseguiu o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da cabeceira 10. Quando pronto, a torre 18-6, o QNH-1013, tem uma boa noite, um bom voo, 3561, boa tarde. Obrigado, então, estou autorizado via Índia, Alfa, Charlie, lá, quando pronto, é uma torre 18-6. Um bom serviço para todos e uma boa noite. Afirmativo, viu? Juliette Alfa no ponto de espera da Charlie. Sim, Juliette Alfa e Charlie 3561. Oi, boa noite, TAM 3603, ponto de espera da 1-0 na Charlie, pronto. Boa noite, TAM 3603, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, o vento 1,70 graus com 0,7 nós, ajuste 1-0, 1-3. 1-0, 1-3, autorizado a alinhar e decolar, 1-0, TAM 3603. Paulo Salvador, gol na 6-1-3, boa noite. Boa noite, qual o nível para Brasília? 380, por favor. 380 será coordenado, guarda distante para cópia, saída prevista é a Golio Fito. Informação vigente é a Foxtrot. Beleza, obrigado. Torre de Salvador, boa noite, TAM 3561, no ponto de espera cabeceira 1-0 para decolagem, está pronto. Gente, boa noite, TAM 3561, está autorizado a alinhar e manter, pistão 1-0. Alinhar e manter, cabeceira 1-0, 3561. Zero três decolou. decolado aos 25, controle 119, decimal 80, bom, bom, boa noite. 198, controle 3303, bom trabalho. 7, a pista usa A10, decola com curva à direita, saída gole, transição ou fito. O transponder é o 5132 e o controle 119, decimal 80, cortejo. 380, saída da EA, transição de Neo. A380, de Neo, da 3003. Avisa, decimal 8, gol no 63. Gol no 63, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Vai chamar, gol no 63. Autorizado a decolagem da pista no 0, vento 170 graus com 05 nós. Ajuste 10 no 3. Ok, 103568. Salvador, boa noite, Avianca. Brasil 6310. Informação aqui. Avianca 6310, aciona identificação, chegada Mari, desça nível 050. 050, se possível voador, nada presente, 6310. Não tem a pessoa da chegada, Avianca 6310. A gente vai permanecendo no perfil 6310. Decolado aos 28, chama agora o controle em 119, decimal 80, tomou voo, boa noite. 198, obrigado, tenha uma boa noite, tá, 3561. Controle Salvador, muito boa noite, tá, 3568, passando 2000 pés. Tá, 3561, contato radar, subnível 380, saída gole e o fito. 380, gole e o fito, 3561. Azul Fox 070, Skokia Dente, Mare Arrival, Descent to Level 060. 060, Mare Arrival, identify, request, after ETAP, flight direct to Sierra Vista 366 to make a GPS approach, Azul Fox 070. Roger, standby procedure, Azul 4070. 4070. Então, 3662, você identificação, chegada Mari, desça nível 070. Comandou, TAM 3561, por gentileza, a gente pode voar o FIDO? Voar de coordenação com o centro, TAM 3561. Ok, centro 3561. TAM 3603, passa nível 130, chame Recife 1288, alterna 133-25. Recife 1288, 133-25, alterna 3603, boa. Avianca 6310, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado final, reporte estabilizado. Após ITAP, vai descer para 2000 pés, ajustado no 0 no 4, reporte será estabilizado, 63 no 0. Salvador, Golo 885, formação Eco, boa noite. 885, boa noite, eu tenho já aprovado 360 para Guarulhos, aceita? Copia no 885. Golo 885, está autorizado para Guarulhos, nível 360, aerovia Upper Whisky 50. Para a decolagem da pista 10, curva à direita, saída da El, transição de Né. Transponder é o 51142 e o controle opera em 119.80, cotejo. Gol no 885, autorizado 360, turístico 50 para Guarulhos, decola da 10. Primeira curva à direita, no perfil da Dael de Nier. 5142, eu transpondo, 198 após. Correto, gol no 885, chame quando pronto para o puxo acionamento no portão 612. Camarada, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, TAM 3455, a informação Eco. TAM 3455, acena identificação, chegada BONF, desça nível 070. Identificou na chegada BONF, 070, 3455. TAM 3662, reautorizado nível 060. 060-3662. Azul 4070 after the path descent 2500 feet, QNH 1014. After TAP is descent 2500, and altimeter 1014. Reautorizado nível 050. 050-3662. 3455, reautorizado nível 060. 060-3455. Avianca 6310, estabilizado o localizador. Avianca 6310, complete final, chamei torre 1186. 1186, Avianca 6310. Azul 4070, clear procedure, report established local course. Azul 4070, request TTS, runway 10, and fly, request, fly direct 3, Sierra Victor 3666. Cleared, fly ahead in Sierra Victor 360, Azul 4070, Sierra Victor 366. Sierra Victor 366, and descent by level 025, and we will advise when established on GPS, runway 15, 10, Azul 4070. Controle ciente, aguarda autorização, tá 3662. Drone, boa noite, Azete 6727, transfere ciente da Eco. Web 6727, assina identificação, chegada Bonf, descendo nível 070. 070, Bonf, 6727. É 310, baixado e travado. Gente, Avianca 6310, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 60 graus com 07 nós. Ajuste 10 no 4. Informa os primeiros 90 metros, pistão no 0 estão fechados. Afirmativo, sente 6310, livre pouso. Salvador, voo no meio, no 3, portão 2, manda para pushback finalmente. Autorizado, puxa o acionamento, voo no meio, no 3, chama para o táxi. Chama para o táxi, no meio, no 3. Toma o QNH no 0 ou no 4 agora, ok? Voo no meio, no 3. 0 no 4, obrigado. Voo 3455, desce para nível 040. 040, 3455. TAM 3662, está autorizado o final RNAVE, informo o tráfego nessa posição de 12 horas, 8.5 milhas, é um ECO 190 da Azul, está passando agora 3.000 pés para 2.500. Centro, autorizado o procedimento, centro de máquina da Azul, TAM 3662. TAM 3662, informo que a velocidade da aeronave que o procede indicada 205 de grau, speed. Grato. Boa noite, Papa Tango, Serra Tango. Confirma, aeronave que mandou? Papa Tango, Eco, Serra Tango, passando o código. Papa Tango, Eco, Serra Tango, é sua identificação. Identificado. Salvador, Azul, Pós, Zero, Sanzeiro, Estabelecham. GPS. 3662, inicie redução, aeronave encontra-se a 7.2 milhas na final. Azul, Charles Zero, contact tower 118.6. 118.6, valeu, Sanger. Salvador, do 4070, establish, all GPS, running 10, 4070, good evening. Azul 4070 and good evening, and inform the first 90 meters of the runway 10 are closed, and the altimeter set 1014, set to land runway 10 and windy 160 degrees, 05 knots. Roger about the runway, set to land runway 10, Azul 4070. Avianca 6310, boa noite, prossiga na AFA e aguarde antes da Juliette. Prosseguindo via AFA, aguardará antes da Juliette, 6310. Tango Serra, então informa o tipo de equipamento para vocês a bordo. 434, está com dois a bordo. Salvador, Papatango, Whisky, Foxtrot, Lima. Papatango, Whisky, Foxtrot, Lima, contato radar, reporte ponto ideal de descida. Tá no ponto ideal para descida. Papatango, Whisky, Fox, Lima, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. 3 mil pés, estado 10014. O 305, redução de identificação, chegada a Mari, desce e mantém nível 070. 070 para Mari, 308. Alívio táxi à sua direita, até o ponto de espera da 10, ajustado no 014, quando pronto a torre 186, até uma boa noite, voo número 3. Alívio táxi à direita, ponto de espera, torre 186, e o ajuste no 014, igual no 63. Avianca 6310, está livre ingresso via Juliette ao portão 01. Leve ingresso na Juliette, vai para o portão 01, 6310.